família problemática, sem estrutura, infância pobre na zona norte, vivendo sem cultura, somente a cultura das armas, do ódio, do tráfico, no caminho errado, vivendo viver trágico. A minha educação veio da rua, do asfalto, das drogas traficantes, das bocadas, do assalto. Vivendo com os covardes que se escondem na mentira, que matam inocentes, que destrói sua família. Lei do cão, lei das trevas, que me conduzia. Diante do inimigo eu estava todos os dias, vivendo com quem vive, num campo minado, agindo com quem age quando está desesperado. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo um pecador. Obrigado, meu Senhor, teu amor me alcançou. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo um pecador. Teu amor me alcançou. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo um pecador. Obrigado, meu Senhor, teu amor me alcançou. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo um pecador. Teu amor me alcançou. Roubos, drogas marcaram minha infância. As surras do meu pai eu carrego na lembrança. Vizinho, pessoas próximas, eu tive que assaltar. Dormi nas noites frias, sem lugar para ficar. Totalmente perdido, sem escapatória. A vida no mundão é cheia de derrotas. O meu pai drogado, meu irmão é de menor. Saí cedo de casa para não ver o pior. Em 88, meu pai foi assassinado, sem ninguém ao meu lado. Todos me abandonaram, somente o amor de Deus que me alcançou. Hoje sei o seu propósito, pois nunca me abandonou. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo um pecador. Obrigado, meu Senhor, teu amor me alcançou. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo um pecador. Teu amor me alcançou. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo um pecador. Obrigado, meu Senhor, teu amor me alcançou. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo um pecador. Teu amor me alcançou. Eu não sei o que seria de mim sem o Pai. Vários livramentos das mãos de Satanás. Cristo vive em mim e eu digo ao mundo inteiro: saí do lamaçal, agora sou filho, sou herdeiro. Tive esperança, mesmo na hora da dor. Deus estendeu seus braços, me mostrou o seu amor. Ele me resgatou e vai cumprir sua promessa. Levarei o seu amor e a palavra da vida eterna. Conheçam a verdade, pois sou ela que liberta. A verdade é Jesus Cristo, a escolha certa. O plano de Deus é te dar o seu amor, te dar vida em abundância e ser o seu salvador. Erga as mãos pro céu, o Pai quer te abraçar, e toda a tua lágrima Ele vai enxugar. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo pecador. Obrigado, meu Senhor, teu amor me alcançou. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo pecador. Obrigado, meu Senhor, teu amor me alcançou. Vivo pelo teu amor, mesmo sendo pecador. Teu amor me Senhor.